Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quarta-feira, 5 de fevereiro, em segunda discussão, o projeto de lei 1463 de 2012, que levará aos banheiros públicos e privados do Estado o símbolo da pessoa ostomizada, que passaram por uma intervenção cirúrgica que criou um caminho alternativo para a excreção de fezes e urina ou para alimentação e respiração. A proposta do deputado Márcio Pacheco, do PSC, busca eliminar o estigma dessa condição e indicar a existência de banheiros adequados ao uso por pessoas ostomizadas. O projeto vai para o governador Sérgio Cabral, que terá 15 dias úteis para sancionar ou vetar a lei. Reportagem Ronaldo Ribeiro.